Estavam todos reunidos no lugar de adoração para se cumprir a promessa de Jesus. Ficai em Jerusalém até que desça o Espírito Santo da promessa sobre vós. E a igreja permaneceu em oração, esperando a promessa de Jesus se cumprir. E cumpriu. O Espírito desceu e a casa então encheu. A glória de Deus invadiu o lugar. E quem acreditou ali permaneceu. Em outras línguas pôde falar. Deus cumpriu a promessa. Vale a pena esperar, vale a pena esperar. A promessa de Deus, vale a pena esperar. O mover do Senhor, quando Deus te falar, então pare pra ouvir. Porque quando Ele fala, Ele pode cumprir. O Espírito Santo aqui já chegou pra cumprir a promessa, e Deus já mandou uma nuvem de glória pra anunciar que chegou Pentecoste aqui neste lugar. Em outras línguas pode falar. Vale a pena esperar, vale a pena esperar. A promessa de Deus, vale a pena esperar. O mover do Senhor, quando Deus te falar, então pare pra ouvir. Porque quando Ele fala, Ele pode cumprir. O Espírito Santo aqui já chegou pra cumprir a promessa, e Deus já mandou uma nuvem de glória pra anunciar que chegou Pentecoste aqui neste lugar. Vale a pena esperar, vale a pena esperar, vale a pena esperar a promessa de Deus. O Espírito Santo aqui já chegou pra cumprir a promessa, e Deus já mandou uma nuvem de glória.